Em África e também em Angola, sobretudo em Angola. Para este encontro nós contamos pela primeira vez com o diretor, o recentemente nomeado diretor do Banco Mundial para Angola, Gabão, República Centro-Africana, São Tomé, Camarões, onde ele está baseado, e Equatorial, Guiné Equatorial. São seis países. O GREC fica, desculpem, o GREC está baseado em Yaoundé, mas à semelhança do que acontecia com Lawrence Clark, os diretores, não estando baseados em Angola, vêm regularmente ao país. Esta é a primeira visita oficial, então, bem-vindo, Greg. Nós temos aqui um grupo de trabalho e o Alan vai fazer referência, mas eu gostaria também que o Greg dissesse umas palavras. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Depois vamos fazer as apresentações para eu conhecer a vocês. Então, como Ana disse, sou o Grego Pink, normalmente as pessoas me chamam o Grego, e de fato eu trabalhei vários anos em Moçambique, mas o português aprendi no Brasil um tempinho atrás, mas perdi o sotaque brasileiro ali em Moçambique, então não sei exatamente qual será o sotaque angolano, que vamos chegar ali ou não. Acho que parece um pouco mais como português, do Portugal. Um pouco mais. Não tanto, mas... Mas então, um grande prazer. O assunto hoje também é muito importante, que é o financiamento habitacional e uma, digamos, uma dor de cabeça em muitos países. Não é fácil, mas é muito importante tratar disto e encontrar soluções. Não é a primeira vez que estou aqui. Estávamos a fazer lembranças com Alan. A primeira vez que estive cá foi em 98, na altura ainda estava também com cooperação. Estive com Cooperação Suíça e Banco Mundial, com as duas instituições. Então foi em 98 e já foi muito útil. Luanda, Angola mudou muito desde 98, é muito claro, mas os desafios ainda estão grandes. Então, estamos aqui, estou muito contente de fazer o vosso conhecimento. E não quero roubar mais tempo para o objetivo principal desta reunião aqui, mas estou aberto a qualquer pergunta que vocês têm e estou muito interessado em aprender de vocês. Parece que podemos fazer a ronda da mesa. Sim. Parece que estou o seguinte, sou Alan Kane, diretor do Development Workshop. Eu sou Joaquim Cardina, sou diretor do Digicrédito. Eu sou João Zima, economista no Banco Africano de Desenvolvimento, aqui no Estado de Angola. Mas antes trabalhei em Moçambique. Ai. E talvez umas vezes já nos encontramos lá. Quais anos estava lá? 2005-2007. Sim, sim, sim. Eu estive lá em 2004-2008. Sim. Eu estava com a equipa do Channing Ant, do MPD. Tu? Channing Ant, quando fizemos o retorno da pobreza e da esta. No Ministério? Sim. Okay. Depois passei para o Banco Mundial com o Luiz Fox e o Rui Benfica. Sim, sim, sim. Fizemos sim. O Poverty and Wellbeing, Beating the Odds Report. Yeah. Sim, sim, sim, sim, sim. Okay. Um momento estava baseado no MPD. Desculpa. Estava lá com o Channing no MPD. Com o Channing no MPD, depois um ano com o Banco Mundial. Sim. Antes de entrar no BAT, em 2019. Prazer. Como a Ana disse antes, o mundo é pequeno. É. E o mundo lusófono ainda mais. Prazer. Eu sou Kleber Corrêa, da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. É uma associação que começou em março de 2008 e congrega mediadores imobiliários, promotores imobiliários e administradores imobiliários. Então, é uma associação que vem fazendo propostas ao Estado de mudanças de leis, de surgimento de novas leis. E graças a Deus temos sido bem ouvidos e conseguimos fazer um trabalho em parceria aí com o Estado muito bom, especialmente com o Ministério da Justiça. Quantos membros vocês têm? Atualmente são 66 membros. Uhum. 66 empresas. Sim, sim, sim. Poderia ser mais, mas como o mercado imobiliário ele deu uma baixa muito grande de 2010 até 2013, ao contrário de quando as pessoas passam necessidade, elas se juntam para atingirem um objetivo, no mundo empresarial é diferente. Quando o negócio não anda bem, as pessoas não vêm para a associação. As pessoas vêm para a associação quando o negócio está bom, para buscar informação, para lutar por mais coisas. É o inverso, né? Então, mas a gente sabe que a tendência é só crescer, até porque esses tipos de associação em qualquer parte do mundo andam ao lado do poder, né? Um depende do outro para balizar as políticas habitacionais, comerciais e bancárias. Sim, mas uma parte muito importante é a profissionalização do setor. Já saiu a lei em 2011. Quem tem que fiscalizar e implementar isso é o Instituto Nacional da Habitação. Ela saiu em 2011 para passar a vigorar a partir de 2012. No entanto, até agora, o Instituto não tomou medida nenhuma para fiscalizar ou para, enfim, interagir mais nesse meio. Prazer. Depois vamos ouvir o mesmo. Quando você falou do Brasil, sou brasileiro faz tempo, faz 47 anos. E em Angola 10. Se você percebeu, sotaque. Mas é um prazer. Obrigado. Nós somos os irmãos, o senhor da Vidal. Temos a função da Vidal. Fazemos a função desse sistema de direção de programas. Já aconteceu de maneira, isso foi responsável por exemplo, pela direção da Vidal. Bom dia, Cláudio Silva, trabalho na Kishikret, sou diretor da administração. Bom dia, eu chamo-me David Castelo e sou diretor para a administração e finanças para a Abiterra. Abiterra, sim.